Retiro novo onde o espaço vai morar. Retiro novo onde o espaço vai morar. O povo de cá mudou, eu sozinho cá ficar. Retiro novo onde o espaço vai morar. Retiro novo onde o espaço vai morar. Retiro novo onde o espaço vai morar. Fui no mato caçar, caçar ziriria. Fui no mato caçar, caçar ziriria. O macuco piava, o macaco subia. O macuco piava, o macaco subia. Esta mata é assombrada, esta mata não me pia. Fui andando no mato, cachorro na frente, espingarda na mão, fazendo pontaria. Esta mata é assombrada.